teste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente para você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens, apresentação, DJ Marcandi. O programa é feito para vocês se ambientando aí com o weekend, né? Com sabadão, dando aquela pré-aquecida, se preparando para balada, para dar uma volta, para se distrair, para se divertir, ou para ficar em casa curtindo um sonzinho bacana, ou dançando, ou deitado, ou sentado. Se for dançando, é o seguinte, a sugestão é: chega a mobília para cá, para lá, o sofazinho aqui, a mesinha para lá, faz aquela pista de dança improvisada bacana, né? Aumenta o volume aqui na Rio Sul Rádio e deixa o resto comigo até as 19 horas, tá? Ou se você estiver conferindo aí no podcast, meu amigo, qualquer dia, qualquer hora, qualquer dispositivo, né? Aí é contigo. Se você não conhece, conheça podcast.riosulradio.com. Aí você vai ver lá que tem as edições, né? Tanto essa depois de pronta, quanto as do passado, de semana passada, mês passado, ano passado, por aí vai. Então você tem esse conforto também, né? O mundo é play, né? Então você tem os programas disponíveis para ouvir quantas vezes quiser, ou fazer aquela maratona, né? Houve uma edição do Flash House de uma hora, daqui a pouco pula pra outra, daqui a pouco pula pra outra e por aí vai. O programa, eu acho que é gostoso o suficiente pra isso, eu faria, né? Só que eu estou fazendo o programa, então eu sugiro que vocês façam essa maratona porque é mó legal. Basta você gostar do negócio. Bom, chega de lenga-lenga, tá? O programa de hoje vai começar com o mashup. DJ Khali versus Andriy Makarov. É, ficou bacana, tá? Aí, chá! Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha. call that changed my destiny. Me and my boys went out just to end up in misery. Was about to go home when there she was standing in front of me. I said, hi, I got a little place nearby. Wanna go? I should have said no. Someone's waiting for me. Ah!

crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe ya. Well, yeah, check it out. Don't you worry about it, baby.

Bacha, a brasileira. Breakout. Ainda LA Style, I'm Raving. Dizem por aí a Melô do Nenê. Eu não gosto muito desse papo de Melô, não, mas tá. Ainda tivemos Hathaway, Rock My Heart, Joy Salinas, People Talk, MC Soy, Real McCoy, Runaway. Começamos o segundo bloco com Black Eyed Peas, Dumb Funk With My Heart. Esse foi o segundo bloco do Flash House de hoje e eu espero pra caramba que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, dá um like bacana nas suas redes sociais aí, avisa pros seus amigos que você curte o Flash House, né? Mostra pra eles lá as páginas, né? As fanpages, né? Tipo, se você digitar flashhouse.riosurradio.com, vai automaticamente pra fanpage lá no Facebook, tá? Se você tiver no Facebook que é direto por lá, basta digitar facebook.com/riosurradio.flashhouse, né? Tem o Twitter também, tá? Que é @riosurradio e @DJMarcandi. Eu fico por aqui, se Deus quiser, semana que vem estarei de volta. Um grande abraço e fui! Love at first sight. Break out. Let the emotions blow. O passado de presente pra você. Flash House.